brocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Tá em casa, é só saber chegar, demonstrar seu conceito, sua ideia pra trocar. Anônimo Lil MR, nativa nas rimas desde o tempo do MRN. Várias noites de insônia compondo rap. Cê tá ligado que é isso que fortalece as teses. A quebrada tá molhada, o bico tá seco. Parece que todo mundo tá surdo e cego. Eu sou o agiota e vim cobrar os idiota. Não adianta trancar, que eu vou meter o pé na porta. Não vim levar vaia, não fujo da raia. Agora cês vão ver que é nós que chavala. Mas é povinho que passa, olha aí, não entendi nada. Vários manos da Kombi rimando várias paradas. Também eu conheço quem movimenta toda quebra. O crime é o crime, nós é o rap e já era. É o rap que faz da quebrada alguma coisa. Não tem as menininha rebolando até a boca. Apagar esse incêndio dessas merdas que se faz. Somos rap e futebol e algo sempre a mais. É a disciplina que se tem pra não virar bagunça. Quem é considerado e quem não é segue na luta. Os manos da quebrada são os que não tem igual. Alguns invejam e tremem e vivem falando mal. Mas não essa quebrada, repara até na lua. Eu vejo jovens e crianças sempre pela rua. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Que passa e pergunta onde é que pega. Toma um acelero e sai andando, seu comédia. Na Vila Arapuá ou em São Caetano. Pede break aqui, ninguém passa um pano. Só tem sangue bom, não colo com comédia. Aqui sem ideinha, blá blá blá, fazer média. Foda-se os pano, a marca do carro. Quem puxa carroça também é considerado. Chavaiei, chavaiou. Cê sabe que nós tá no rap, é por amor. Não adianta querer atrasar que nós se adiantou. Pra aqueles que quer correr contra, olhou. Chega mais, solta a voz, se tiver na melhor intenção. Cola com nós, na Kombi do rap multiplica a função. O mic tá aberto pra mandar o seu som. Anônimo Lil MR, no registro. Nova escola baseada no estilo antigo. Polícia passa, olha pra nós e faz bico. Eu finjo que nem vi porque tô limpo e nem ligo. Segura sua onda que lá vem tsunami. Em homenagem à sabotagem é tipo um vexame. Avisa lá os amigos, chama logo a família. O rap vai tomar conta de novo, eis a trilha. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada. Mocha vaiada que cola na quebrada. Salve, salve, rapa, não dá nada.